os defensores do universo. Vem pra cá, a festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Fala, fala, dimensão. Eu sou o Matheus, mais conhecido como Fentec, e eu tenho que trabalhar nas minhas férias de pedreiro. Eu sou o Requete, daqui de São Paulo, e eu sou um técnico desempregado. Beleza, eu sou o Rafael Bolto, estudante querendo cursar medicina, e vamos tentando. Eu sou o Otávio Fossa, moro no Rio de Janeiro, trabalho como professor em pesquisa na área de computação científica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também trabalho em pesquisa na área de relatividade especial em dimensões superiores e interpretação de onda, da equação de onda, né, da mecânica quântica. E meus alunos normalmente me conhecem como professor Alutrado. É isso aí, pessoal. Nós somos a Dimensão Quentec. Nós seremos a sua notícia, talvez semanal, talvez mensal, talvez anual. Ninguém sabe ainda de como vai repercutir esse podcast. E nós traremos a vocês algumas notícias do mundo pop em geral. Como vocês podem ver, o Otávio Fossa vai ser o nosso grande professor aí, que vai dar dando culhão para nossas pesquisas. Então vamos lá. Começando, pessoal, a gente queria falar um pouquinho sobre o projeto em si. Como que ele nasceu, por que a ideia do podcast, por que a ideia de todo o site em geral. Para isso, a gente vai falar agora com o Lucas Vecchetti, ou Vecchetti, como vocês vão conhecer ele normalmente, que foi uma ideia idealizada por nós dois. Então, Vecchetti, você quer falar um pouquinho aí para o pessoal como que nasceu a ideia? Então, no começo, né, a gente pretendeu fazer o Quentec TV, que é um vlog, né, uma página no YouTube, que vocês vão ainda ver, mas ainda não está pronto, né? Então, a gente está planejando fazer isso. E veio a ideia de fazer o Dimensão Quentec, que é o site, e inclusive o podcast, que a gente vai estar... a ideia ideal, né? Que é fazer semanalmente, e cada podcast com convidados diferentes e tal. Esse podcast, a gente está tentando encontrar um modelo. Então, a gente vai ser um podcast piloto. Então, a gente chamou dois participantes especiais e o podcast vai ficar circulando aí durante uns 2 meses, 1 mês. Então, se você, depois de 4 semanas que está vendo esse podcast, não se assuste com as notícias dele. Podem ser antigas, mas o que importa é a diversão. É isso aí, vai estar bem desatualizado. Então, para seguir uma linha aí, se vocês ainda não acessaram, se vocês conheceram externamente esse podcast, saibam que vocês podem acessar nossa página no Facebook Dimensão Quentec, ou vocês podem acessar nosso próprio site, que é dimquentec.com. Então, fica aí a dica para quem ainda não acessou. Fica a dica. A gente não tem vergonha de falar que a gente se inspirou muito no Jovem Nerd, no Nerd Office e tudo mais, porque, afinal de contas, essa é a grande verdade. A gente... Nós somos grandes fãs dessa dupla de louco, Os caras são foda. Não, sem comentários, velho. Pelo amor de Deus. Eles são revolucionários. Mas é isso aí. Então, pra continuar aqui, o projeto nasceu, então, resumindo o que o Beckett falou, a partir de 2 alunos de mecatrônica, que estudava aqui em São José, em São José dos Campos, onde eu moro, que a gente via que no Brasil, em geral, não tinha um site que tratasse de todos os assuntos ao mesmo tempo, do mundo pop. Sempre tratava só de jogo, sempre tratava só de seriado, de filme. O que a gente quis fazer foi quebrar esse paradigma, foi criar um site que falasse de tudo. Então, foi aí que o projeto Quentec nasceu, e junto com ele nasceu a Dimensão Quentec, Quentec TV, e o que vocês estão ouvindo agora é o QuentecCast, que é basicamente um podcast. Então, só para explicar cada parte do site, é assim, Quentecadas e Vequetadas. O que seria Quentecadas e Vequetadas? Quentecadas e Vequetadas, para quem não sabe, é a parte do site onde a gente só vai falar besteira. É isso aí, a gente vai estar falando besteira em todas as notícias, mas o Quentecadas e Vequetadas vai ter uma zona exclusiva só para falar merda mesmo. E Quentegames. Quentegames foi uma ideia idealizada mais por mim, que sou fã de videogame. E a gente vai falar sobre as notícias mais quentes de jogos. Quinta série, Svequete, manda bala aí que é a sua área. A gente vai ter também o Quinta Séries e o Quinta Filmes. Os dois, a gente vai falar muito de filme e série. Então, se você não está acostumado a saber trilha sonora, o elenco, o diretor, o produtor, agora se acostuma. Porque aqui o negócio é inteiro mesmo, a gente vai falar tudo. É isso aí, já vai estar tratando tudo do mundo de notícias de filmes. O que e sempre música... com muita comédia, né? Sempre. Essa é a principal ideia do projeto. Quem tem músicas? Quem tem músicas é a coluna de notícias de músicas. Então aqui vocês vão poder também ficar ligado no mundo, não só pop, mas no mundo pop de músicas. Então aí vocês continuam vendo mais notícias. Depois tem a coluna do Quintecast, que é o próprio projeto de falar um resumo semanal nas vozes dos moderadores e dos convidados do que está acontecendo no ambiente, em geral do mundo pop. O Quintec TV, que é o projeto do vlog, como foi dito, que a gente vai poder tratar de assuntos em geral. A cobertura Quintec, que vai ser uma zona liberada e uma zona exclusivamente para a gente fazer entrevistas e coberturas de eventos, né? Isso, coberturas, por exemplo, da Talk Game Show, quem sabe um dia, né? Detalhe, a primeira cobertura seria o show do David Guetta, agora dia 7 de janeiro. É lógico, a gente tinha que começar com um pouquinho de força, né? Então, provavelmente, a gente vai ter uma cobertura fodástica lá, com as mãos do nosso querido Vequete, né, Vequete? Você vai aparecer lá mesmo? Eu vou fazer o possível. Estamos lá. Então é isso aí. Lá a gente vai tentar fazer pelo menos nossa primeira cobertura lá. O Quinta Spoiler é a zona de spoiler, que basicamente eu odeio, certo? Que a gente vai poder... Nossa, nem me falha, eu já quase esmurrei o moleque por causa de ter falado que o Boromir morria no Senhor dos Anéis. Então, eu odeio. Então é uma zona em que vocês vão ficar sabendo tudo que acontece antes do que devia acontecer sem você poder saber ou precisar. Na parte de games, séries e filmes. Então eles vão estar subdivididos. Vequete, fala das nossas redes sociais aí. A integração da sociedade junto com a Dimensão Quintec. É isso aí. No Dimensão Quintec, se você entrar no site, você vai ver lá. Interação com Facebook e Twitter. Então é só curtir nossa página. Se você gostar do podcast, curte nossa página. Se você gostar do site, também curte nossa página. E se não gostar, também curte nossa página, que dá uma força pra gente. É isso aí. A gente está com 19 seguidores, então ajuda a gente lá que vale a pena, vocês vão gostar. Esse é um projeto canhoto e ele só tem a tendência a só melhorar. Muito bem, pessoal. Acho que a entrada da Dimensão Quintec, vocês já caíram nesse mundo tão, tão distante, nessa dimensão tão, tão maravilhosa. Então vamos lá. Para começar, vamos botar de volta na conversa o nosso querido amigo Otávio Fossa e o Rafael Boutros, para nós podermos continuar com as notícias. Esperanças de 2012, filmes. O que a gente tem para esperar de filmes? Vamos lá. Esse ano tá foda. Nossa, esse ano tá bem carregado de filme, né? Mas o bom é que vocês sabem que o final do ano promete, né? Meu, claro. Cara, vai lançar a gente Hobbit. Vai ter que curtir. A gente vai lançar o Hobbit e vocês sabem que a gente vai ter que curtir, que lança dia 14, então a gente só vai ter 7 dias pra assistir o filme que o mundo acaba dia 21. Nossa, é verdade, né, meu? Nossa. Pois é, só 7 dias pra ir assistir o filme. Portanto, todo mundo que se prepare. Já compre o ingresso antecipado. E eu vou todos os dias. Acabar. Você vai todos os dias. Principalmente na IMAX. Tá bom, né? Vai dar um dinheirinho desse pra mim também. Vamos acabar a humanidade em grande estilo. É verdade, meu. Se é pra acabar, acaba com o Hobbit, né, velho? Pelo amor de Deus. Sim. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou passar a batata quente pro nosso amigo Vequete, que ele vai dar agora a introdução dos filmes que serão lançados em 2012. Bom, 2012 já vai começar com Sherlock Holmes 2. O jogo de sombras vai sair na sexta-feira, dia 13/1. Ou seja, para quem vai ouvir nosso podcast agora, nessa semana que a gente está lançando, vai ser ainda essa semana que vai lançar. Se você está ouvindo o podcast e o filme já lançou, então pelo menos você vai ouvir o que a gente teve a falar, nossas expectativas antes de sair o filme. Ou as nossas caneladas, né? Vamos ver. É, isso aí. Eu, particularmente, tenho muito esperado esse filme. Eu sou um fã da série de livros do Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor, né, de Sherlock Holmes. E eu li grande parte dos filmes dos livros dele, do Sherlock Holmes, e são fodas. Então, eu tenho uma atenção especial pro Sherlock Holmes, até porque esse, na minha opinião, essa série, né, essa nova franquia do Sherlock Holmes, é o melhor que já teve. Porque todo Sherlock Holmes que sempre colocaram, sempre foi aquele filme daquele detetive clichê, aquele negócio bem, mas bem fraco. Agora, esse Sherlock Holmes é praticamente igual ao que se espera, né, no livro, ao que se imagina no livro. A única coisa que faltou pro Sherlock Holmes, que é interpretado pelo Robert Downey Jr., a única coisa que faltou para ele foi o bigode. Porque sem o bigode, o Sherlock Holmes não convence. Ah, mas eu acho que convenceu bastante, sim. Não, claro. Foi... Que... Tá foda, cara, tá foda. Ah, eu acho que todo o material final, né, ficou muito legal. Todo o humor, que eu acho que isso que mais caracteriza o Sherlock Holmes, né? Todo aquele humor, aquela sátira que fica obscura, né? É mesmo. O mais legal do Sherlock Holmes é aquela história. Quando você acha que tá tudo dando errado, que o cara só fez besteira, tá aí. Ele pega e acha a solução. É, a hora que ele fez mais certo, né? É, então. E o filme tem como diretor Guy Ritchie, e o Jude Law também continua como Dr. Watson, o companheiro de Holmes. Então é isso aí, pessoal. Fica a dica aí pra quem quiser assistir Sherlock Holmes 2 no cinema, então, dia 13, certo, Vecchietti? Dia 13 do 1, isso mesmo. Dia 13 de janeiro, então, para quem quiser aí, fica a dica para poder assistir, que é um grande filme. O nosso professor Otávio Fossa tem alguma coisa a comentar? Não, a questão é que no livro do Sherlock Holmes, a figura que se passa não é bem um... Claro que o Sherlock Holmes é um detetive bastante sagaz, mas... Ele tem um quezinho assim, meio de banana, sabe? Ah, é verdade. Se você ver, né, se você analisar bem o livro, normalmente quem resolve os casos é o Watson. É verdade, pode, muito, muito bem apontado. Então, essa nova franquia meio que tornou o Sherlock Holmes como o super-herói, né? Esperado para ele. Quando, na verdade, na história original não é bem assim. É, mas o Sherlock Holmes é foda na história original do mesmo jeito. Não, ninguém tira isso. É uma coisa engraçada. Eu não posso falar muito porque eu também não manjo nada de Sherlock Holmes, fora os filmes. Então eu vou passar a batata quente pro nosso Rafael Boltz. Tem alguma coisa a comentar do filme? Bom, assisti o 1 há pouco tempo, gostei bastante. Espero poder assistir o 2 o mais rápido possível. Na expectativa também. Não tenho muito a comentar, não estudei bastante sobre a obra, mas... Parece estar muito bom. Muito bem. Então é isso aí. O próximo lançamento é nada mais nada menos do que... Tintim, pessoal. É Tintim. As aventuras de Tintim. As aventuras de Tintim. É legal. Tintim é legal. Puta que pariu. Ô, sério, meu. Tintim é muito antigo, mas fala aí. Quem nunca assistiu um episódio de Tintim da Cultura? Ah, eu conheço muita gente no Rio de Janeiro que nunca assistiu. Ô, louco, por favor, meu. Tintim é basicamente cultura. É porque no Rio o pessoal não assiste TV Cultura. É, eu resumindo, o pessoal não assiste cultura, né? Porque o pessoal só quer... Não, é porque vocês têm que levar em consideração que a Fundação do Padre Anchieta é do estado de São Paulo. É, então, a TV Cultura é a TV regional de São Paulo. É mesmo. Normalmente, no Rio de Janeiro, é a TVE. O carioca não tem esse hábito de assistir TV Cultura. No canal, como canal aberto, não é raro ter sintonia. Ah, explicado. Muito bem, tá vendo? Mas o Tintim é muito foda. E o filme vai estar legal. Eu vi o trailer. No trailer, você pode achar o trailer no nosso site. E tá muito bom. E com direção de quem? De quem? De quem? Steven Spielberg. Steven Spielberg e mais um cara que... É, você esqueceu de citar na notícia, Vecchietti, né, que é nada mais, nada menos também, que não é só o diretor Steven Spielberg que está montando, mas sim o diretor do Senhor dos Anéis. Nossa, verdade, esqueci de comentar isso aí. Peter Jackson tá fazendo junto? Peter Jackson tá fazendo junto o projeto. Então vai ser foda esse filme. Eu não sei se vocês sabem, mas o Peter Jackson, ele é a última palavra, ele é a última pessoa que se pensa, ou melhor, a primeira, né, vamos dizer assim, e na parte de captura de imagem, por toda aquela parte do Gollum, do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson, ele virou referência na parte de captura de movimento para transferência de imagem em aplicação em imagem digital, em bonecos digitais, como a gente pode ver no próprio filme de 2001 do Gollum. Então, ele é a última palavra. Então, todo o filme em si das aventuras de Tintin teve os seus personagens gravados fisicamente com atores, e toda essa captura de movimento, com aquelas roupas loucas, cheias de sensores, foi transferida para os bonecos tridimensionais, que é o que dá a vida para o nosso filme aí das aventuras de Tintin. Não sei se vocês sabiam disso. Não, eu não sabia. Para falar a verdade, quando eu vi o trailer, eu fiquei aquela dúvida. Isso daí é animado ou não? Também pensei isso. Parecia muito. Ele tem muito, ele é muito real mesmo pelo próprio fato de ter essa captura de movimentos. E o Haddock, vocês sabem quem é o Haddock, o barbado bêbado? Sim, claro. Então, o Capitão Haddock, ele. O ator que faz ele, toda a voz e tudo mais, é o próprio ator que fez o Gollum também, que é um grande amigo do Peter Jackson. Nossa, isso daí eu não sabia também, hein? Depois, se vocês quiserem, acessem o site e deem uma olhada no momento em que o Tintin e o Haddock, junto com o Bilu, eles estão descendo com o avião amarelo, e aí o Haddock, ele dá uma gemida, fica igualzinho o Gollum, fica igualzinho, vocês dão uma comparada lá depois. Beleza. Então, e no dia 10 de fevereiro, vamos ter o quê? Dia 10 de fevereiro, teremos... Star Wars em 3D. Ameaça Fantasma. Eu não sou uma grande fã da série. Clássico. Star Wars é cultura, mas sinceramente, né? Star Wars já lançou não sei quantas versões, agora o que faltava era o 3D. Vamos ver se eles param de lançar agora, né? Ah, sim. Ah, mas não vai parar, é um clássico. Nossa. Agora eles vão lançar os 6 filmes em 3D. Ah, é sério mesmo? Não, tô brincando. Ah, bom. Ô, louco. Professor, você tem alguma coisa a comentar? Não, não. Nada de muito hype, especulação, expectativa? Olha, pra falar, por exemplo, se for falar do Star Wars, é meio complicado, porque você vai falar, tá bom, fizeram a reindexação em 3D, mas a história é a mesma. Então, ah, sim, é verdade. Exatamente. Ah, mas é aquela história, né? É o clássico. É o clássico. É o clássico, só que é aquele negócio, né? Repete toda hora, acaba cansando. É verdade. Resumindo, ele é um clássico com 3 dimensões agora. É. Agora é um clássico com 3 dimensões. Daqui a pouco ele pode entrar no meu escopo de estudo. Eu faço ele em 4 dimensões, em 5 dimensões. E o Jorge Lucas vai ganhando dinheiro, vai enchendo o rabo de dinheiro enquanto isso. E, Rafael, você tem alguma coisa a comentar? Sobre essa parte, não. Acho que é só isso mesmo. Se bem que Star Wars também é um ambiente muito saturado, né? Ele já tá repercutindo numa coisa muito em cima. Apesar de ser cultura, de ser um grande momento da TV mundial, eu acho que é um ambiente muito saturado. Então acho que não tinha muito o que se comentar sobre ele, fora que a notícia. Beleza. E dia 17 de fevereiro, a gente vai ter o Cara com Fogo na Cabeça. É isso aí, Motoqueiro Fantasma 2 também, estreando dia 17 de fevereiro. É isso aí. Vocês gostam do ator? Nicolas Cage? Nicolas Cage. Ah, vai continuar com o Nicolas Cage? Vai. Resolveram. Ah, eu acho ele muito bom. Somente nos filmes de drama dele. Eu acho que o Nicolas Cage fazendo filme de drama, ele fica com cara de panaca. Só isso. É, verdade. Aquela cara dele, assim, não convence. Ah, e os filmes de ação dele, o mais legal é A Lenda do Tesouro Perdido. A Lenda do Tesouro Perdido, com certeza. É isso aí. Porque os outros, fica aquele negócio bem infantil, não convence também. É verdade. Eu particularmente não gosto dele, eu acho que ele interpreta mal pra caraca. Eu não gostei do Aprendiz de Feiticeiro, pra falar a verdade. Realmente. Não sei o que vocês acharam, eu não gostei. Aquele Caça às Bruxas também, o filme não é ruim, mas também não é aquilo de se esperar muito também. E tem também o que ele bate também na menina, que é uma cena engraçada, que ele regaça a filha dele pra filha dele começar a ser... É verdade, o que é essa? Kick-Ass é um filme legal. Não, Kick-Ass é muito bom. É mesmo. Imagina, você tá assim olhando, pai, dá mais um tirinho antes da gente almoçar. Que legal, pô. É mesmo, é engraçado, pra caramba. É, realmente, o filme é engraçado. Eu só acho que o Nicolas Cage, ele faz as coisas muito forçado, não sei. Eu acho que ele interpreta forçadamente. É, eu não sei. Eu não conheço ele pessoalmente pra saber como que ele é na vida privada, né? Realmente. Não, muitas vezes aquela cara de panaca dele é uma cara natural, entendeu? Ele é um panaca na vida real. Mas pode ser, velho. Não tem como mudar muito a cara. É, e outra é que ele é um cara de panaca milionário, né? A gente tá falando aqui, mas a gente, se tivesse metade do que ele tem, então a gente poderia estar reclamando. A gente só não pode deixar de falar que o Motoqueiro Fantasma 2 vai abrir o ano, né, de filmes de adaptações de quadrinhos. Isso. E logo depois do Motoqueiro Fantasma vai ter os Vingadores. Avengers. É isso aí, dia 27 de abril. Não é logo, muito logo depois. Mas nessa sequência de filmes de quadrinha vai ser logo depois. Então, vamos dar uma quebra aí, então, no Motoqueiro Fantasma. Fica aí a dica pra quem quiser acessar o nosso site e dar uma olhadinha no trailer. E Os Vingadores. O que, que esperar de Os Vingadores? Ah, na minha opinião é aquela história, né? O Homem de Ferro vai puxar essa merda. O Capitão América ficou esquecido, coitado. Ficou. Isso que ele é o principal, né? O cara que... É. Líder do negócio. É. Rafael Bull, você tem alguma coisa a comentar? Vai. Muito bem, você tem alguma coisa a falar sobre Avengers, Os Vingadores? Não, não tenho muito. Eu tenho que ver mais sobre a série. Bastante coisa ainda pra ver. Muito bem. Então, Os Vingadores, ele... Se cumprir o que a gente espera ver, o que tem nos quadrinhos, que tem, né, nos desenhos, vai ser muito bom. Agora, o problema, o principal problema... Eles não fizeram uma introdução legal com o Capitão América, e ele é o principal. Eles... O Hulk é a maior polêmica que tem. Porque teve o primeiro filme do Hulk, que eles trocaram o ator. Aí depois fizeram o segundo, que foi aqui no Brasil. Também trocaram, e agora estão com outro ator. Então isso também tá no ar. E o Thor também, sem comentários, filme bem fraquinho. Nossa, Thor lamentável. Eu acho que, assim, pelo fato de ter os Avengers esse ano, eles passaram muito batido nos heróis. Tirando o Homem de Ferro, e acho que foi o filme mais bem engajado, que teve todo aquele desenvolvimento do Stark, o sofrimento dele, eu acho que todos os outros tiveram sua história muito jogada para cair a tempo com os Avengers. É verdade, verdade, é isso mesmo. E, inclusive... No trailer, você vê o Homem de Ferro tirando sarro deles. Uhum. Por algumas horas, daquele jeito meio sarcástico e tal, do Stark. E tudo indica que o filme vai ser praticamente puxado pelo Homem de Ferro, e não pelo Capitão América. Ah, com certeza é isso mesmo. Capitão América, eu acho que se é pra colocar numa linha de prioridade, com certeza vem o Homem de Ferro primeiro, como melhores filmes antes dos Avengers. O Capitão América talvez venha em segundo, com o Hulk em terceiro. Isso. E o Thor, sem comentários, em último, né? É verdade. Vamos ver o que vai dar. É aquela história, né? A gente espera, mas não muito. Tem sempre um monte de polêmica, então vamos ver. Então, professor Otávio, você que é o mais velho da gente, do... Ah, obrigado por me chamar de ancião. Não, mas como você, como você é o mais bem culturado da turma... É, você teve um contato maior com o Thor, certo? Não, que nada. Nunca fui muito fã, não. Nunca foi? Esses quadrinhos. É, quadrinho americano, nunca fui muito fã, não. Eu prefiro mangá japonês. Detalhe, com certeza. O Thor daquele desenho que passava na Cultura. Não, na Record. Então, a única coisa que eu sei de Thor é que ele nasceu em Asgard e ele foi banido pro mundo Terra. Só isso, não manjo nada. É. A não ser que você queira entrar, sei lá, na mitologia nórdica, mas no quadrinho, não sei lá. É, se fosse pra comparar um pouquinho de mitologia nórdica com o Thor, que eu acho que tem tudo a ver, o que, que você teria a comentar? Sendo bem sincero, eu não sei como é que tá o quadrinho pra saber como é que eu vou falar da parte de mitologia. Então vamos lá. Mas depois de Avengers, a gente vai ter no dia 25/5, olha só, vai cair bem no dia do meu aniversário. Homens de Preto 3. Vai ser MIB3. Homens de Preto 3. Vai ser interessante, hein? Eu também acho que vai ser bem legal. Não acho que vai ser o filme... Nossa, filme do ano. Mas é bom a gente destacar, porque dois primeiros MIPs foram muito bons em termos... Que é um filme bem legal em ação, né? E com muita comédia. Realmente. Se interpretando perfeitamente. É, ele, com toda aquela parte bem humorada dele, eu acho que todo filme que ele faz fica muito bom. Né? Até aqueles de suspense. E será que a gente vai ter o cachorrinho voltando? Não, o cachorrinho não pode faltar, não. E o legal também do MIB, os três filmes não fizeram um arco, né? Não fizeram uma continuidade um do outro. Meio que um é independente do outro. Então, o que dá pra engajar é que o terceiro, ele pode abrir um novo leque. Ele pode abrir uma sequência. Ah, sim, claro. Eu, particularmente, acho que o terceiro não é o último. O que vocês acham? Ah, eu acho que se sair mais, né, se lançar mais MIB, vai ficar cansativo. Sim. Eu também sou partidário dessa opinião. Tem uma hora que a franquia dá o que deu, tinha que dar, entendeu? Senão vai ficar que nem essa bosta desse Big Brother Brasil aí, que já tá, no, sei lá, na 11ª edição. 12ª. Pessoal, 12ª, é. Eu não assisto, acho que desde a primeira. Enfim, aí, pô, já encheu o saco e ninguém reparou que já encheu o saco e todo mundo com saco cheio continua assistindo a mesma porcaria. E tá lá, rodando. Entendeu? Então é melhor acabar no 3, tá bom. Leia o Dimensão Quentec e você para de assistir Big Brother. Ah, isso é útil. Isso é útil. Foda, né? Porque o que não falta hoje em dia é gente interessada na vida dos outros. Que é isso que o Big Brother engaja, né? Cuida da vida dos outros. Mas e falando em franquia também, a gente já vai fazer o gancho para o espetacular Homem-Aranha. Que de espetacular a gente só espera, né? Porque é o reboot da franquia Homem-Aranha. Então, quem adorou a primeira franquia, a primeira série, a primeira trilogia, né? Com o Tobey Maguire como Homem-Aranha e tudo mais. Esse filme, tá todo mundo meio receoso. Porque, além de ser um reboot, o filme ele trata da série de quadrinhos, né? The Amazing Spider-Man. Então, a história é totalmente diferente. O Homem-Aranha ele ganha seus poderes ainda no ensino médio. Não é a Mary Jane que é a namorada dele. É a Emma Watson, né? É, isso aí. Não, é Emma Stone. É isso, Emma Stone. Isso. É, Emma Stone. Emma Watson é a Hermione. Vai ser a Emma Stone. Ah, nossa. É, eu particularmente eu gosto muito dos primeiros Homens-Aranhas. Eu acho que, meu, ele é referência em filme de heróis. Pra mim, ele é o melhor filme de heróis que já teve. Ele é mesmo, foi o primeiro a fazer grande sucesso, depois realmente. Do X-Men, né? Foi o primeiro que utilizou toda a tecnologia que a gente vê hoje, é toda unificada para conseguir dar todo aquele movimento CG, aquele movimento, captura de movimento e tudo mais, na parte de heróis, eu acho que nasceu junto com o Homem-Aranha, né? Eu acho que é uma grande franquia. É, a gente tem que esperar, se você ver o trailer do The Amazing Spider-Man, né, do espetacular Homem-Aranha, você espera... você tem uma boa impressão do que vai ser o filme. Então, você tem movimentos de ação muito bons, o próprio ator, o Andrew Garfield, que vai interpretar o Homem-Aranha, que fez a rede social, eu acho particularmente ele muito bom. Então, a gente tem uma expectativa boa. Agora, essa história de, logo depois do terceiro filme do Homem-Aranha, né, que teve, fez muito sucesso, eles não fizeram um reboot da franquia, e com uma história diferente, ainda tá no ar aí se é uma boa isso, se vai fazer sucesso, mas de qualquer forma, o trailer traz muita expectativa e acho que vai ser um filme bom. É, eu acho que o Otávio vai concordar comigo, né? Que eu acho que toda série merece uma remanufatura depois de um determinado tempo. Mas eu acho que um Homem-Aranha 4 daria para lançar também. Então, o problema é esse determinado tempo, né? Então, é isso então, que eu... Por exemplo, lançar uma nova franquia de Super-Homem hoje em dia, sendo que teve aquele filme que foi um fiasco, né, recente. Lamentável. Foi um fiasco total, mas, por exemplo, se abrissem uma nova franquia decente hoje em dia, como a franquia anterior é da década de 70, década de 60, então até que faz sentido. Né? Porque uma geração, quase duas gerações inteiras se passaram sem uma franquia de Super-Homem. Então, é uma boa ideia. Agora, muito pouco tempo entre uma franquia e outra é meio complicado. Para fazer um reboot, né, no caso do Homem-Aranha. É. É, então, esse é um grande problema. Eu acho que também uma coisa que dita muito o sucesso do filme, quando se trata de reboot, por exemplo, o Homem-Aranha, é o contexto histórico, né? É o contexto ambiental em que a geração está convivendo. Por exemplo, você falou do Superman. O Superman, ele nasceu naquele contexto dos anos 70. Então, toda aquela coisa, oh, é um pássaro, é um avião, não ia colar agora pra gente. Eu acho que não colaria mesmo, não. Toda aquela ambientação. Então, eu acho que se fosse pra lançar um Superman, eu acho que teria que ser lançado um Superman com cara nova, passe século XXI. É o mesmo que ocorre com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, por ele estar no mesmo ambiente de uma franquia, do primeiro ao terceiro, agora o espectador Homem-Aranha, nesse mesmo ambiente, eu acho que vai ter um pouco de empecilho, eu acho que vai ter um pouco de atrito entre essas duas séries. Cria um pouco até um pouco de competição entre elas, talvez. É isso aí. E outra coisa também é que crianças pré-adolescentes e pessoas também que não estão muito ligadas nessa área dos filmes vão acabar confundindo. Quando eu era criança, eu confundia o primeiro Hulk com o segundo e tudo mais. Eu achava que era... Ou aquele Hulk que passava na sessão da tarde. Cabelo loiro. Exatamente, é muito estranho. Eu acho que a Homem-Aranha foi muito bom. O 1, o 2, o 3. Espero que esse seja muito bom também. Fica aí a grande dúvida, né? O negócio é a gente esperar pro dia 30/7, que vai ser o seu lançamento oficial. E agora eu vou passar a batata quente de novo pro nosso amigo Vequete, que o garoto é fã da próxima série. Então fala com bastante vontade, Vequete. Qual Nossa, é o próximo cara, filme? Essa eu tenho o orgulho de apresentar. Batman The Dark Knight Rises. Esse daí vai ser perfeito, esse filme. Primeiro que a gente estava falando de refazer o filme depois de muitas gerações, né? A gente teve várias tentativas no passado de fazer filmes do Batman e nenhum, na minha opinião, nenhum foi bom. Todos é aquele negócio bem clichê de quadrinho, de criança. Agora, desde o Batman Begins, com essa nova franquia, o filme tá foda. Até que enfim alguém conseguiu interpretar direito o Batman, né? Afinal de contas, ele nunca foi uma figura realmente benevolente. Ele é uma pessoa extremamente taciturna que faz, vamos dizer assim, o trabalho dele de salvar as pessoas é quase um bico. É, por aí. Verdade. Porque o Batman, ele não deixa de ser um vingador. O que ele quer é apenas vingar a morte dos pais dele. Então, não tem sentido ele ser todo aquele negócio, aquele herói e tal. O cara é um anti-vilão. Anti-vilão? O que seria um anti-vilão? Eu me lembrava era apenas um anti-herói. Um anti-herói também, porque ele não gosta de vilão. Também, pode ser. Desde que não apareça com aquelas legendas assim, Paul, Doc, Sock, né? Como Nossa. No Batman antigo. Vai ser mais o suficiente já. Pois é, já é um bom começo. É verdade. E o Batman? O Batman não deixa de ser o quê? É o logo, né, praticamente dessa franquia, que é o Cavaleiro das Trevas. Os quadrinhos são totalmente obscuros e não tem como você querer fazer um negócio com trilha sonora de aventura. Então, o que passa no Batman, desde o Batman Begins, é a pura realidade do Batman. Então, por isso que esse filme vai ser foda com esse nome de Dark Knight Rises. Inclusive, eu tenho até a teoria de que os jogos do Batman, né, o Batman Arkham Asylum, o Batman Arkham City, também da outra parte da Warner, são muito envolvidos também com o filme, porque no Batman Arkham City, você tem o Batman, né, sendo preso, e se você reparar no trailer do Batman The Dark Knight Rises, você vê uma parte que tá o Alfred, né, o mordomo do Batman, do Wayne, né, você vê eles na prisão, uma prisão, com certeza é Arkham. Então, meu, esse filme vai ser foda demais. O Bane também é um vilão assim, monstruoso, que no filme vai estar foda também. E só tem coisas boas a esperar desse filme. Na minha opinião, vai ser um dos melhores filmes do ano. É, realmente. É uma coisa muito legal. E puxando aquela linha do que a gente estava falando sobre ambiente, né, a geração. Meu, que geração melhor colocar o Batman, se não a nossa que a gente está vivendo? É mesmo. Toda essa, né, essa geração de mistério. Não sei, porque o século XXI, ele passa aquele arzinho, assim, um pouco de... Puta, aquele mistério, aquela coisa assim meio que vocês obscura. Vocês estão assistindo muito Código da Vinci, viu? negócio de Illuminati, vocês estão viajando. Calma. Não tem mistério, não. Não, é assim mistério que eu quero. Foi essa época do mistério. Será mesmo? Acho que sim. Fala a verdade. Então, vamos lá. Batman, Arkham Asylum. Olha, eu tô viajando. Tá Batman The Dark Knight Rises. Com direção de Christopher Nolan, que perfeito. É o mesmo diretor que fez A Origem, né, o Inception, que também é um outro filmaço. E a trilha sonora também do Hans Zimmer, que, sem comentários, é o melhor produtor de um dos melhores produtores de trilha sonora do mundo hoje. É, referência aí, multinacional, para nosso filminho que a gente está esperando tanto. O que espera agora é chegar na sala dos cinemas. Vamos lá, então. O próximo. O que falar do próximo filme? Não tem o que falar. Simples, não tem o que falar. É uma jornada inesperada para o mundo que a gente tinha tanta saudade. A gente tá falando do... O Hobbit, claro. Do Hobbit. Gente, o que esperar do Hobbit, velho? Pelo que eu estava vendo, a história do Hobbit vai ser uma história bem densa, né? Para quem assistiu o trailer, né? O Bilbo começa como se estivesse com uma narrativa com o Frodo, falando assim, eu lhe contei uma história e tal, mas não lhe contei tudo. Isso. É mesmo, é. Esse eu não lhe contei tudo é que deve ser um grande up do filme. É o grande boom, né? É o grande boom. Exatamente. De pensar que o Hobbit teve todo aquele problema pra ser lançado, porque, não sei se vocês sabem, mas teve todo aquele problema, eles achavam que o filme não seria rentável. Eles tinham medo de estragar a série do Senhor dos Anéis, que eu acho que devia ser uma coisa isolada. Senhor dos Anéis é Senhor dos Anéis, Hobbit é Hobbit. Ah, sim, claro. Pra quem leu os livros, quem leu Hobbit, quem leu Senhor dos Anéis 1, 2 e 3... Eu acho que, eu particularmente, por exemplo, eu acho muito melhor a história do Hobbit do que a do próprio Senhor dos Anéis. É que, na verdade, é o seguinte, a história do Hobbit, ela é realmente uma história focada em aventura. Isso. Já a história do Senhor dos Anéis, na verdade, a aventura é apenas um pretexto para descrever o mundo. Descrever o mundo e a amizade, né? Porque eu acho que enfoca muito isso no filme. Sim, tem a parte da amizade, mas o objetivo do Tolkien mesmo é ele gostou da ideia de criar um mundo à parte, né, um mundo fantasioso, e no Senhor dos Anéis ele se debruçou nesse mundo exatamente, detalhando ele muito mais. Então o objetivo, pelo menos ao meu ver, e conheço muitas pessoas que têm essa mesma visão que eu, é que no Senhor dos Anéis, o primordial dele era descrever a Terra-média, né, com toda a sua mitologia, com todos os seus seres, né, e a história do Senhor dos Anéis mesmo, do Frodo, do Anel do Poder, foi como um artifício, apenas um argumento, né, para poder descrever esse mundo. Muito bem. Então você acha que ele estava preparando o terreno para o Hobbit? Não, na verdade o Hobbit é mais antigo, né? Então, o Hobbit, ele é um prelúdio do Senhor dos Anéis, né? Ele aconteceu com o Bilbo Baggins, o tio sim, do Bilbo na Baggins. Na verdade, ele foi escrito primeiro também. Sim, foi escrito primeiro. Não sei se vocês sabem, mas... A ideia dele realmente é a aventura. Por isso que ele é. A leitura é muito mais fluídica, muito mais emocionante do que no Senhor dos Anéis. Tem uma parte no Senhor dos Anéis que a leitura é muito maçante. Ah, com certeza. Principalmente a das duas torres, que é cansativo demais. Já o Hobbit não. O Hobbit ele tem uma leitura mais fluida, mais... Assim, não é uma coisa forçada, uma coisa com que você vai lendo com mais vontade cada vez mais. É isso que eu exatamente por causa da questão do objetivo do autor. Ele não estava... No Hobbit ele não estava com a intenção de realmente fazer uma literatura descritiva do mundo. Uhum. Já no Senhor dos Anéis, ele adotou essa medida. Porque o Hobbit, o Senhor dos Anéis, ele foi escrito nas trincheiras, né? Quando o Tolkien, ele tava escrevendo, partes do livro foi escrita quando ele tava na Segunda Guerra. Na Segunda, não, na... Se eu não me engano, na Primeira Guerra. Ele tava lá nas trincheiras batalhando e escrevendo O Senhor dos Anéis. Então ele teve que retratar todo aquele ambiente do Anel do Poder, como se fosse o poder atômico. É, as, o poder atômico veio depois, né? O poder militar, no caso, né? Com todo aquele maquinário representando o poder de Isengard e tudo mais. Uhum. Já O Senhor dos Anéis é como você disse, ele não retrata nada, é simplesmente aventura. E... ao contrário, né? O Hobbit. Isso, o Hobbit. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Hobbit, todo o script dele, ele veio com a promessa de relevantar o 3D, né? Depois que o 3D foi lançado, meados de 2010, começo ou fim, eu não me lembro bem, quando ele caiu realmente nas telonas do cinema. Com o Avatar, né? Com o Avatar, que trouxe... Porque depois do Avatar, não teve nenhum filme realmente 3D, né? Teve renderizações 3Ds. É mesmo. E o Hobbit, ele veio com essa proposta de trazer o intuito do 3D para suas origens, aquela origem mesmo no Avatar. Então, o que está acontecendo no Hobbit é uma coisa totalmente nova. O Alan Lee e o Stan Lee, que são os grandes art conceptors do Peter Jackson, que fazem isso em todos os seus desenhos, os dois desenham ao mesmo tempo, o mesmo desenho, um com um lápis azul, outro com um lápis vermelho, e nas mesmas proporções dos desenhos. Depois, eles catam os dois desenhos desses dois desenhistas e eles juntam e fazem o script, todo o storyboard, tudo em 3D. Isso é foda, hein, cara? O que esperar, meu? Storyboard 3D é uma coisa que a gente nunca viu antes. Então, tem muito pra acontecer. É mesmo. Esse filme, indicação saça nossa, final de ano, antes de acabar o mundo, não percam, tem que ver o Hobbit. Se não for ver o Hobbit, pelo menos ver o trailer, né? Porque a parte de Dungeons Deep é... Nossa senhora, música animal. É muito foda, muito foda. Vou falar nisso, já que vocês estavam falando de tecnologia 3D, eu estava escrevendo para os meus alunos um materialzinho, estava até comentando sobre esse detalhe. Na verdade, 3D, porque sendo tecnicamente conciso, né, 3D é simplesmente porque tem duas dimensões espaciais e o tempo, porque aquilo só apenas simula a ideia de profundidade. E sim, quem sabe nos próximos anos, né, espero nos próximos 10, 20 anos, eles consigam fazer finalmente cinemas holográficos. Ah, isso eu acho que vai ser possível daqui a alguns anos mesmo, hein? Aí sim nós teremos uma experiência 4D muito foda. Seria mesmo. Porque pela primeira vez a gente vai poder literalmente se inserir no meio da imagem, né? Mas não tem o 4D e os pequenos espiões que vai sair? Não, mas aquilo lá é de olfato, né? Eles vão aplicar olfato. Sem contar que aquilo lá é ridículo, né, meu? Meu, não dá pra se comparar. É que nem dizer que quando você vai pra Disney e você vai lá no cinema 6D, você tem uma imersão de 6 dimensões. Você tem, mas não exatamente. É. Você tem aquelas bolinhas espirrando na sua cara, você tem o seu óculos que vai te dar dimensão, você tem a cadeira balançando, mas não é a mesma coisa. Já que o professor engajou pra gente essa ideia do 4D, eu acho que se realmente tiver nesses 20 anos o cinema 4D, eu acho que nós não nos inseremos só com... Agora, esse cinema 6D da Disney deve ser um pouco melhor do que aquelas cabines de cinema 6D que tem em shopping, porque, nossa... Só me expliquem uma coisa, o físico aqui retrógrado só quer entender o que, que eles chamam de 6D. Porque cada coisa, uma bolha vindo na cara, um negócio de cheiro e tal, eles falam que é uma dimensão, entendeu? Então... Uhum. Movimento da cadeira e tudo mais. Bom, pra mim, como físico, isso daí é uma grande balela pra enganar trouxa. É uma balela mesmo. É isso mesmo que fica a ideia. Mas continuando o que você falou aqui do cinema 4D, eu acho o seguinte, que se realmente vier daqui 20, 15 anos, o cinema em 4 dimensões, eu acho que o espectador não vai ser somente espectador no filme. Ele também vai ser como se fosse um personagem. Já que você está falando de um ambiente holográfico, por que não se inserir no ambiente? Certo? É, teoricamente, como a sala de projeção, na verdade, toda a área, né, em que vai estar sendo, onde está o público, né, onde estão os espectadores, vai ser o local de projeção do holograma. É isso aí. Então, querendo ou não, você vai estar imerso à imagem. E é como eu estava comentando sobre aquela parte, né, da inclusão de infrassom junto com a produção da imagem. Então, além de tudo, por exemplo, se passar um avião por você, você ainda vai poder sentir a passagem dele por variação de pressão. Isso, causada pelo som. Sim, hein? Então, aí não estamos falando simplesmente de observar, de estar inserido no meio do contexto, obviamente que as técnicas de filmagem vão ter que ser muito mais sofisticadas, né? Porque agora você vai poder literalmente dar a volta em torno de um personagem, né? De frente, de costas, independente, né? É, você será a câmera. Realmente 3D, como você está imerso ali, se passar alguma coisa, passa um trem, passa alguma coisa, você vai sentir na pele, literalmente, aquela situação. É, aquele negócio, né? Você será a câmera, na verdade, do filme. Sim, basicamente. Ou seja, traduzindo, você vai ver um teatro que foi gravado. Basicamente. Isso. Só que aí você vai ter a oportunidade, inclusive, né, se eles tiverem bom senso, de não só ser um espectador abaixo do palco, mas estar no próprio palco. Nossa, isso, nossa, seria muito foda. É, vai ser revolucionário. Então fica aí, pessoal, a dica para quem quiser assistir The Hobbit no final do ano. Como foi dito, 7 dias, certo? Antes do mundo acabar? 7 dias antes do mundo acabar. É, então tá bastante tempo aí. É, vai dar para você assistir o filme no mínimo 7 vezes. Então você vai poder você vai poder morrer com estilo, pelo menos assistindo Hobbit. Ou não, né? Ou se você assistir todo. Em cada dia você assistir pelo menos 3 sessões, você já sai vitorioso. É, essa é a ideia, né? Ou pelo menos 7 sessões a gente vai fazer valer a pena. Muito bem. Já sabem, não se esqueçam de comprar os ingressos com antecedência. Ah, nossa. Vai lotar, as salas vão lotar. Vão lotar mesmo. Muito bem, pessoal. Agora, saindo um pouquinho da ideia de filmes, a gente vai fazer agora a entrada para Esperanças para 2012, jogos. O que esperar de 2012 para o mundo dos jogos? Meu, o lançamento está grotescamente gigante para todas as plataformas, né? Tanto PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, Nintendo 3DS, Wii, por aí vai. Mas o que a gente vai fazer, pelo menos nesse podcast, vai ser retratar algumas franquias, alguns jogos que a gente acha que são mais relevantes em relação aos outros. Então, para começar, Ghost Recon Future Soldier. O que vocês acham que vai ser Ghost Recon Future Soldier? Para falar a verdade, a última vez que eu joguei Ghost Recon, eu não gostei muito. Mas eu não sei como que vai ser esse jogo, não. Então, né, porque Ghost Recon Future Soldier, que Ghost Recon ele é uma franquia que agora que tá dando agora a entrada para Future Soldier, ele é o seguinte, ele é agora uma sequência, basicamente, do futuro da série, certo? É, ele tá dando agora uma entrada mais pro armamento, pra guerra armada, com tecnologia. Então, fica aí a dica para quem quiser assistir Ghost Recon. E uma curiosidade foda, que eu acho que pouca gente sabe, é que Tom Clancy, ele não é uma subdivisão da empresa. Vocês sabiam disso? Eu sei que ele é um ator, autor, né? Isso, Tom Clancy, muita gente confunde. E Tom Clancy, ele é uma subdivisão da Ubisoft, mas não. Ele é o autor que faz... Livros da... Isso, que faz os livros. Que faz os livros das séries da Ubisoft, como Hawks, Rainbow Six, o Vegas, o último... Inclusive, tem o clássico Hunt for Red October, que é do Tom Clancy também. Isso mesmo, e o próprio Splinter Cell, né, que é uma franquia... Verdade, verdade. Eu acho maravilhoso. É mesmo. Então é isso aí. Então fica aí a dica para quem quiser dar uma acompanhada no Ghost Recon Future Soldier. E a próxima é Mass Effect 3. O que vocês esperam? Esse vai ser bom, hein? Inclusive porque eu já tenho acesso à demo dele e eu vou testar. Ah, sem graça. Porque como você conseguiu essa demo? Porque vem no CD do Battlefield 3. Não, quer dizer, não vem no CD. Eles possibilitam quando lançarem a demo, já vou ter acesso. Nossa, meu. Mass Effect 3, eu joguei o primeiro e o segundo. O primeiro foi muito ruim, só que o segundo é um grande jogo, uma das melhores histórias que eu já joguei. Eu acho que vai ser um final épico pra série do Mass Effect. Por toda aquela parada dos Reapers, do Shepard tentando defender a galáxia e a Terra, eu acho que vai dar uma boa história no final. Então, vocês têm alguma coisa a comentar do Mass Effect? Eu não. Eu acho que vai ser um jogo bom. É, não acho que vai ser o divisor de águas do ano, mas também não acho que vai ser um jogo ruim, vai ser um jogo muito bom, também muito esperado. Então, só pra engajar, pra março do dia 6, Ghost Recon e Mass Effect. Então, Mass Effect, pra quem gosta de RPG, pra quem gosta de combate armado e tudo mais, ele tem essa integração de todos esses atributos. Mass Effect era o exclusivo que brilhava na questão história no Xbox, né? No Xbox. Agora veio pro Play 3 também, eu acho que vale a pena pegar, vamos ver melhor isso aí. Isso que dá mais dó, né? Uma das poucas franquias de peso que o Xbox tinha, ele conseguiu perder, né? É uma coisa triste. O Xbox tendo todo o culhão que ele tem, não tendo franquias de peso, como o PlayStation 3. Eu acho que jogos exclusivos são meio uma ilusão, sabe? É mesmo, também. Na minha opinião, devia ser tudo multiplataforma. Realmente. Embora os exclusivos ganhem um certo destaque, né? Por ser exclusivos. A série Uncharted não seria a mesma coisa se fosse exclusivo. Se não fosse exclusivo, se fosse multiplataforma, não seria a mesma coisa. Mesma coisa Halo. Verdade, verdade. Mesma coisa Halo, verdade. Então, porque não adianta. O exclusivo, ele só tem uma função: alavancar a compra. É mesmo. É a única função do exclusivo, na minha opinião. E de fato. E o próximo lançamento para o dia 23 de março também, Max Payne 3. Esse Max Payne eu já achei zoado pelo trailer. Aquele trailer que falava que era em São Paulo e começava a tocar funk. Não, o foda é que o Max Payne, eles utilizaram brasileiros gringos, né? Não sei se vocês repararam, mas no trailer, as pessoas que falam português brasileiro são pessoas americanas com sotaque de americano. Acho Nossa. Que é isso que eles pisaram mais na bola. Mas eu acho que é uma franquia que tem tudo pra dar certo, ainda mais por se passar no Brasil, que sempre dá aquele orgulho, né? Naquelas, né? Vai passar. Que só falta no jogo aparecer o pessoal dançando tango também, né? Ou falando que a capital é Argentina, é Buenos Aires. Ah, não. Aí o negócio fica feio. É, deu até uma polêmica, né? Por causa que no trailer ele retrata muito parecendo como se fosse Rio de Janeiro. Depois a produtora veio até se pronunciar oficialmente, pedindo desculpa, dizendo que ela fez parecer isso mesmo. Só que é em São Paulo que vai se passar, apesar de tudo parecer que é Rio de Janeiro. E... Não era mais fácil fazer logo no Rio de Janeiro? Então, estranho. Ficou meio estranho. Tanto que quando ela veio a público dizendo que ia se passar no Brasil, ela virou para o público e falou assim: se vocês querem esperar, se vocês querem diminuir um pouco a expectativa de Max Payne, deixar um pouco da vontade, assistam Tropa de Elite. Ué? Tropa de Elite, se eles estão falando que é pra assistir Tropa de Elite, eles estão querendo dar a ideia daquele combate armado no morro e tudo mais, carioca. Isso aqui ficou meio estranho. Então parece que nem eles sabem direito se eles querem ou não que se passe em São Paulo ou Rio de Janeiro. Muitas vezes, e eu acredito nisso, piamente, né? Já que no sentido geral, em história geral, em geografia geral, o americano é muito ruim. Então, muitas vezes eles mesmos não sabem ao certo a diferença cultural entre Rio de Janeiro e São Paulo. É mesmo. Ele, americano, é o pior para fazer essas coisas. O problema é que o americano acha que brasileiro é uma massa desinformada de cultura, né? Uma população. Verdade, verdade. Uma população totalmente desinformada. Eu acho que isso que é foda. Mas, fica aí. Quer exemplo mais escancarado do que a história, inclusive, que eu coloquei no site, que é sobre as premiações, né? Que ano passado, a TNT falou que ia transmitir ao vivo o Academy Awards, né, que é o Oscar, e eles colocaram com 2 horas de diferença, e a apresentadora falava que é ao vivo, ou seja, eles acham, os próprios brasileiros, inclusive, acham que a gente é burro, sabe, que a gente não sabe, que a gente não se informa, sabe? Eu não me conformo com isso. É complicado mesmo, é foda. Ah, só uma coisa, a Rockstar, ela é britânica, não é? A Rockstar é britânica, ela não é americana, não. Ah, ela não é americana? Não, não. Ah, ela perdeu uma canelada aí, ainda bem que você falou. Então isso aí, na verdade é o mundo inteiro que acho que a gente fica melhor, né? Tanto que... Bom, depois dessa canelada, quem sabe tem um certeza. É, então. Tanto que, acho que um dos exemplos clássicos é pra vocês verem como o Brasil é mal visto no ambiente planetário. É todo... Eu esqueci o nome daquele ator que faz o Homem do Centenário. Você sabe? Robin Williams. Numa das entrevistas, quando ficou decidido que a Copa se passaria no Brasil e tudo mais... Copa não, a Olimpíada. Não, a Copa. Foi na Copa. Não, foi a Olimpíada. Que ele até falou que... ele fez aquela piada lá com os brasileiros, não foi? Isso, foi. Então, isso mesmo. Foi nas Olimpíadas? Foi, inclusive que Chicago tava concorrendo também. Isso, então. Porque ele virou e falou assim, né? A gente chegou com cartas e tudo mais, promessas, e o brasileiro chegou com 1 quilo de maconha e meia dúzia de prostitutas e conseguiu ganhar da gente. Ele falou isso na TV aberta mundial, então ficou foda, né? Ficou tipo No mau sentido. É, ficou uma falta de educação total, com desprezo total. Mas é isso aí. O próximo lançamento também de peso que vai ter, um exclusivo também, Halo 4. Vai abrir um novo leque para a franquia. E o que esperar de Halo 4? Vocês têm alguma coisa a dizer? Olha, Halo é uma franquia famosíssima, né? E eu não tenho o que esperar mal, o que esperar de ruim desse jogo. Acho que vai ser um jogaço, o mesmo que foi todos os Halo. E quem tem Xbox 360 só vai sair ganhando. É, isso aí. Tanto que vai abrir um novo leque Master Chief, né? Então vai explicar agora, para uma sequência agora, um pouquinho mais do Master Chief, mais engajado nele mesmo. Então fica aí, sem contar a trilha sonora, que é uma das mais espetaculares já vista para o mundo dos games, então, da franquia do Halo, que tem, não sei se vocês sabem, uma das melhores, né? A trilha sonora. Eu não sabia, não. É uma das maiores franquias, tanto que é tudo gravado em auditórios, eu esqueci. Eles fazem toda a gravagem como se fosse uma ópera mesmo, a trilha sonora que tem. Na minha opinião, também uma das melhores trilhas sonoras que tem é de God of War. Realmente. Tem uma grande trilha sonora também. Eu não tenho muito contato porque eu só joguei primeiro e segundo, então eu não posso comentar muito. Não mudou muito a trilha sonora, não. Então, é isso mesmo. Agora, Tomb Raider. A tentativa de realavancar a franquia que deu origens pro Uncharted. Pro Uncharted voltou. O que vocês esperam? Pô, cara, toda vez que eu ouço Tomb Raider, não sei porque eu lembro de Game Boy. Ô, louco. Ou Game Boy ou Nintendo. Estranho. Não sei por que isso. Mas é porque eu acho que a marca do Tomb Raider foi deixada principalmente nos consoles antigos, das antigas gerações. No PlayStation 3 e no Xbox, né, eu tive a oportunidade de jogar o Tomb Raider Underworld, que, na minha opinião, é bem satisfatório. Os gráficos não são aquela maravilha comparado com Uncharted e outros jogos, mas também não é ruim. E a história é aquela coisa, Tomb Raider, só que é um jogo, pelos gráficos, até inclusive pra ele não ser tão agradável assim, de jogar como Uncharted e tal, ele, não digo que era esquecimento, mas não ficou na boca do público. Então eu acho que esse Tomb Raider que vai sair, eu vi o trailer e achei assim, com certeza eles vão conseguir reerguer a franquia ou pelo menos chegar perto, no mínimo, porque tá, na minha opinião vai ficar muito bom. Se ele tirar todo aquele público do Uncharted, eu acho que ele já vai estar se sentindo vitorioso, né? Porque o Uncharted roubou toda a cena depois que ele... Pode crer. Otávio, você teve bastante contato com o Tomb Raider, não teve? Eu não. Você não jogou Tomb Raider? Não. Ah, muito bem. E você, Rafael, você tem alguma coisa a comentar? Não, Tomb Raider não muito. Eu sempre quis jogar, mas eu nunca tive oportunidade, eu nunca peguei firme na série. Muito bem. Então, agora pra fechar os lançamentos mais relevantes. Ah não, você não vai fechar não, depois a gente vai falar também de Metal Gear Rising. Mas falando agora de uma franquia que eu acho que vocês vão adorar comentar, vai ser GTA V. Nossa, cara, esse trailer, o trailer de GTA V, na minha opinião, tá perfeito. O jogo vai ser muito bom. Eu não tenho muito a comentar, não tenho nada a comentar. O que, que vocês podem falar? Eu nunca fui grande fã de GTA V. Primeiramente, a Rockstar só confirmou que se passará em Los Santos. O pessoal já tava falando San Andreas inteiro, não. Eles só falaram Los Santos, é oficial. O resto eu já não sou muito... Inclusive, né, no trailer você vê algumas brechas que apareça de novo o CJ, que foi o principal do GTA San Andreas de PlayStation 2. É, a Rockstar é fã em fazer mescla entre os personagens de uma série e outra, né? É mesmo. Você pode ver isso com o GTA 4, tem. Fala toda hora sobre o Gay Tony e outras coisas também. E é uma coisa legal, né? Porque quem, às vezes, não teve acesso a um ou outro jogo, se sente inserido, né, nisso. Realmente, realmente. Por exemplo, no GTA 4 tem várias missões que ele fala que um barco, por exemplo, veio de Vice City. Então, coisa assim, eu acho bem bacana da Rockstar fazer. Acho que fica uma mescla bem legal. É mesmo. Inclusive, porque se você... Aí você joga e fala, pô, isso é Vice City, eu lembro, né? Quando eu estava e tal. Então, meu, isso é fundamental, inclusive, para marketing. É sim, é sim. Uma coisa bem legal que lançou esses dias foi GTA 3. O mesmo do Play 2 lançaram para iPhone e iPod. iPod Touch. Eu achei bem legal, vou tentar pegar. Mas ele é bom de gráfico e tudo mais? Bom, é bem parecido até. Não sei comparar, eu não joguei o 3, mas eu tô na expectativa de pegar. E falar em iPhone, deixar um abre aspas aí, Infinity Blade, tá foda, hein? Ah, eu tô querendo pegar esse também, eu tô louco atrás dele. Infinity Blade 2 tá muito bom, esse jogo aí já fica a dica aí pra quem tem iPhone, ou iPad, iPhone 4S ou iPad 2, muito bom, Infinity Blade 2, um dos melhores jogos, inclusive tava na VGA no último ano, no final do ano, um dos melhores jogos pra iPhone e iPad. É, o que entristece bastante é o fato de só ter iPhone 4S e iPad 2, né? Eles não tiveram cuidado com uma retrocompatibilidade com os outros aparelhos. Ah, mas é por causa da memória RAM, né? Pega muito. Então, é por isso que eu falei da retrocompatibilidade, né? Mesmo que fosse para diminuir os gráficos, eu acho que o Infinity Blade merecia voltar nas plataformas anteriores da própria Apple. Ah, mas a Apple é assim, eu tinha o iPod 1, por exemplo, o iPod Touch 1, eu não consegui baixar o 4, é assim, eles vão deixando certas gerações de lado depois de um tempo, porque não tem como, é muita evolução, né? É, ela evolui muito rápido, esse é o problema, né? Certo. Na verdade, vocês têm que sempre ter em mente que a Apple sempre trabalha com top de linha, tanto de hardware quanto de software, o que significa que, por exemplo, se você compra qualquer hardware da Apple, ele é top e você vai ter um produto por um tempo razoável. O problema é que, com a velocidade das trocas de tecnologia, uma hora a Apple vai descontinuar aquela atualização. No caso do iPhone e do iPod, os lançamentos são anuais, né? Então, um ano depois, vai ter uma coisa melhor do que o seu. É uma coisa meio chata para quem tem. É, até no mercado de MacBook, claro, que os MacBooks já são, as atualizações dos macOS já são mais duradouras, né? Mas mesmo assim, tem uma hora que eles descontinuam. É, o foda é que a gente é o ambiente que a gente vive é muito capitalista, né? Então, ter o mais recente é sempre sinal de status, isso que é foda. E acho que da parte do MacBook ter uma durabilidade maior, acho que pelo todo o fato do MacBook Mini também, né? Isso que ajuda bastante também. Muito bem. Agora, para fechar o arco de notícias de jogos, Metal Gear Solid Rising. tirando o nome, não tem mais nada de Metal Gear. Nossa, eu era muito fã da série Metal Gear. Eu achava a história demais. O Metal Gear Solid 4 foi um dos melhores jogos no quesito história pro Play 3. Mas eu não tô muito confiando no Rising. Eu espero que seja bom, só que não tenho tanta confiança assim. Detalhe, Metal Gear deixou aquela parte de stealth, né? Todo aquele negócio de espionagem e tal. Se você ver o trailer, tá muita ação. Muito smash button, sabe? É muita... muita pancadaria e pouca história. É, isso que eu falei. Tirando o nome, que eles utilizaram o nome do Metal Gear, que foi de uma grande série, pra engajar numa série nova. Eu acho que eles cagaram nisso. Porque, meu, não tem nada a ver com Metal Gear essa nova continuidade. Acho que ficou muito esquecido. Eu confio, eu acho que eu tenho confiança suficiente no estúdio. E espero que seja bom, espero que seja bom. Tomara que não decepcione. É, esse é o grande mistério, né? É, e continuando, pra fechar agora, The Game of Thrones RPG. O nosso amigo VQED vai ter bastante a comentar, porque ele adora essa série. Pô, cara, Game of Thrones não tem o que falar. A gente vai falar depois, mas esse Game of Thrones RPG, eu tô esperançoso. Primeiro que se você ver o trailer ele engana porque aparece os gameplays, o jogo e tudo mais. Só que o que eles sacaram é colocar os elementos da série em si. Então coloca a trilha sonora, as vozes dos atores tá no jogo também, coloca a logomarca da HBO. Então tudo que você adora na série vai estar presente no jogo. Então essa sacada deles foi muito importante. E então eu tô esperançoso com o jogo. Os gráficos não são péssimos, são até muito bons. Não são aquele negócio comparado com Uncharted e outros jogos, né, atuais. É um gráfico convincente. Não é aquele o melhor que tem, né? Mas vai ser um gráfico bom. Eu só tô esperando. Acho que o jogo vai ser bom. Ah, eu acho o seguinte, tipo, você fala muito de gráfico, mas eu acho que gráfico não é o principal fator de que determina se o jogo vai ser bom. Claro, claro. Pra mim, o que mais conta é a história. Tendo uma história boa, você pode até alterar um gráfico ruim. Com certeza. É que o ponto em si é, por exemplo, cair na boca do povo que a gente fala, né? Porque a maioria das pessoas ainda se importa com os gráficos. Então esse jogo não vai ser aquele jogo pra virar o jogo mais vendido, de jeito maneira. Mas pra quem é fã da série e quem é fã de RPG, esse jogo vai ser muito bom. Então, aproveitando que a gente tá falando de The Winter is Coming, The Game of Thrones, e aí, o que a gente tem a falar sobre a continuidade da série nas telonas aí? Porque em abril tá pra lançar já a segunda temporada. É verdade. Mas antes de falar sobre a série, vamos deixar pro nosso professor aí, que é fãzaço da série Total War também, e Diablo também, que é um outro ótimo RPG pra computador. Vamos deixar pra ele falar um pouco desse ano também, expectativas para alguns jogos de PC que não são tão conhecidos. Ah, quer dizer, aquele negócio. Uma pessoa que não conheça a série Total War é porque está muito por fora, né? Simplesmente na parte de estratégia militar, a série Total War ela é imbatível. Ela apresenta os mapas de batalha, como, por exemplo, Age of Empires, mas os simuladores de batalha são fantásticos. Isso é verdade. Então, inclusive, o History Channel usa a série Total War, jogos da série Total War, para fazer seus documentários, né? Sim. Principalmente no Home Total War. Mas a gente já chega lá. Para quem não conhece, a série Total War, ela começou com o Shogun em 2000. Né? Logo em seguida veio o Medieval. E em 2004 lançou o que é hoje em dia aclamado, o mais famoso jogo da série, né? Que é o Home. Que sugiro que, apesar de ser um jogo os ouvintes do podcast procurem saber, porque é um jogo fabuloso. É muito interessante. Se você quer ver bonequinhos voando com um elefante pisoteando, fiquem à vontade. E então, o jogo fez tanto sucesso que eles lançaram duas expansões, né? Uma em 2005, que foi o Barbarian Invasion, e uma em 2006, que é a campanha de Alexandre o Grande. Aí, logo em seguida, em 2007, eles lançaram Medieval 2, e em 2009 eles lançaram Empire. O Empire trouxe muitas inovações, principalmente o simulador de batalha marítima. Então, para quem gosta de histórias de piratas, né, de corsários do século XVIII, o Empire tem um simulador de batalha marítima com navios da época. Então, a Creative Assembly foi atrás do Museu Britânico de História. Eles tiveram acesso às plantas originais dos navios. Então, os navios estão bem fidedignos da história. Só falta o Jack Sparrow dentro. Só falta o Jack Sparrow. Mas é realmente muito louco. A única crítica que normalmente se faz ao Empire é que, apesar dessas inovações, ele é um jogo que tem muitos bugs. A SEGA e a Creative Assembly passaram várias atualizações, né, do jogo depois que ele foi lançado. E então esse é o único problema realmente do jogo. Mas o jogo é fantástico, trouxe muitas inovações em relação aos jogos anteriores, né? Já na época do até o Home, você tinha o que a gente chamava de Exército dos Clones, porque todos os soldados eram basicamente um clone um do outro, né? Todos tinham a mesma cara, então. A partir do Medieval 2, eles já começaram com um banco de dados de altura, de rostos diferentes, então, para dar uma maior diversificada. Só que ainda tinha aquele esquema básico da franquia, né? Então, você tinha a província, você tinha a capital da província, e a lista de construção era só na capital da província. Com o Empire, apesar de todos os bugs, ele trouxe várias inovações. Então, ele habilitou a existência de outras cidades na província, então você poderia construir, além da lista de construções da própria capital, você também poderia criar outras construções fora da capital, né, em outras cidades que iam surgindo com o passar, conforme sua população ia aumentando. Teve essa parte do simulador de batalha marítima, que não tinha nas anteriores. E então ele já tinha essas inovações, né, da batalha marítima. E logo em seguida, ele também apresentou a possibilidade de você dar um zoom muito grande nos seus soldados e tomar residências, né, tomar edifícios. Então você pode colocar os seus soldados ali dentro de um edifício em campo de batalha e proteger esse edifício, usar ele como casa-mata, seja lá. Um ano depois, no ano 2010, eles lançaram o Napoleon, que muitos consideram não como um jogo novo da franquia, mas como se fosse uma expansão do Empire. O Empire, ele roda no século XVIII, e o Napoleon é logo em seguida, né? Começa ali no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, na época das guerras napoleônicas. Então ele segue mais ou menos o mesmo esquema. E agora, no ano 2011, eles lançaram o Shogun 2, que na verdade foi a grande comemoração da série, porque foi o Shogun que começou a série. Então foi o jogo está fantástico, assim. Obviamente você vai precisar de um computador também fodástico para poder jogar o jogo, mas você pode tranquilamente botar em campo de batalha 50 mil soldados, com jogabilidade de todos eles, né? Obviamente que eles estão divididos em batalhões, mas ainda assim você pode jogar com 50 mil soldados em campo de batalha. Isso é coisa pra caralho. Realmente. Né? Realmente é muita coisa, meu Deus. Cinco vezes Santa Branca. Imagina. Quase lá. Então, isso porque, pelo menos na época do Home, você podia colocar a quantidade de soldados em campo de batalha conforme o limite da sua placa-mãe e da sua placa de vídeo. Não sei como é que está agora o Shogun. Então, dependendo do que for, muitas vezes você pode passar de 50 mil soldados em campo de batalha. Eu já vi, por exemplo, na época do Home, batalhas assim chegando a 60 mil soldados. Caramba. Muito então, bem. É muita coisa. Muita placa de vídeo. É muita placa de vídeo, realmente. Então é um jogo interessante. E agora pro final de 2012, provável, ou no máximo até meados de 2013, nós estamos esperando, assim, os aficionados da série, estamos esperando, assim, o lançamento do Home 2, né, o Home 2, e promete ser, assim, claro, que algumas coisas básicas do Home original, a gente espera que seja mantido, né? Por exemplo, as batalhas de elefantes, né? As formações do exército romano, que são muito importantes, né? Os bichinhos lá de tanguinha, né? Se você olhar os soldados espartanos, eles parecem todos donas de casa com tanguinha. Mas enfim, mas eles são foda. Eles mataram um monte nas batalhas dos 300. Sim. Então, por sinal, no YouTube, se vocês quiserem, tem várias simulações de 300 espartanos contra 4 mil romanos. Tem de tudo, né? Dos viciados do Rome. Então, a maior parte dos aficionados pela série estão esperando, assim, com todo o amor, com toda a esperança, que no final desse ano seja lançado o Home 2, mesmo porque a Creative Assembly já anunciou que já está em andamento um novo jogo, só não anunciou qual será o novo jogo. Então a gente está esperando ansiosamente que seja um remake do Home. Bom, tá aí a dica da série Total War, né? Home, Empire, são jogos que, assim, são excelentes, excelentes simuladores de batalha. Então fica a dica para quem gosta desse tipo de jogo. É só procurar no YouTube para ver mais exemplos. E agora a gente continua com a nossa sequência. A gente tinha parado, tava falando de Game of Thrones RPG. Vamos continuar falando da segunda temporada de Game of Thrones, que lança em abril. Essa vai ser foda, hein? Vai ser. Se você, no trailer, o primeiro trailer que disponibilizaram, meu, você assiste o trailer e você já fica com aquela sensação: vai ser foda. Primeiro porque o trailer, ele é narrado pelo irmão do rei, do antigo rei, pelo Stannis Baratheon. Isso. Que é o irmão do Robert. E, meu, você vê ele falando, inclusive, que a primeira temporada, né, tem toda aquela trama que a gente não vai liberar spoiler pra quem não assistiu. E quem assiste a primeira temporada, quando vê o trailer da segunda temporada, já pensa: meu, vai ser muito foda. Vai, meu. Tem muito pra acontecer. Tem muito. E Game of Thrones é uma série especial. Principalmente porque ela tem uma excelente. Ela não tem um diretor fixo. Então, elas são diretores que variam de acordo com o episódio. E tem uma trilha sonora excelente, que é composta pelo mesmo produtor da trilha sonora de Fúria de Titãs. Sem falar da abertura, né? Porque a abertura é fenomenal. Inclusive ganhou prêmios. Nossa, N prêmios, né? Agora eu tenho que tirar o chapéu pra abertura, que ela é muito foda. Nossa, é a coisa mais linda, abertura. Não sei se vocês sabem, mas o pessoal de casa aí já fica por dentro. The Game of Thrones vão ter 7 temporadas. E cada temporada tá engajando em um livro. O primeiro foi do próprio Game of Thrones, que é a Guerra dos Tronos. O segundo vai falar sobre Tormenta de Espada, se não me engano. A Fúria dos Reis. Fúria dos Reis. Isso, Fúria dos Reis. Que vai estar trazendo materiais do terceiro livro também. Então vocês vão encontrar coisas do terceiro livro na segunda temporada. Por toda aquela matéria, por todo aquele conceito, para poder posicionar a história de um modo convincente e dando para as pessoas entenderem. E, meu, países, você tá sendo gravado em países, é produção cinematográfica para uma série. Tem como é a primeira série a ser gravada em vários países ao mesmo tempo. Então eles já filmaram na Irlanda do Norte, na Croácia, na Islândia, no Marrocos, e estão por aí filmando em vários países. E tem tudo pra ser. Esse ano, tá, com certeza vai ser uma das séries que vai ganhar muitos prêmios de novo no Globo de Ouro, no Screen Actors Guild Awards, com certeza. Na primeira temporada a gente teve no elenco o nosso conhecido Boromir, o Xian Bin. É, lógico, o ator se ambiente. E pra variar, ele morreu de novo. Morreu, puta que pariu. Então, se você não queria spoiler, já tá aí um spoilerzaço. Ah, eu não aguentei. Ah, mas é sacanagem, né, velho? Eu não aguentei. É 3 flechadas no peito e depois decapitação total. Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui é ser um ator, um sortudo. Nossa, só sofre, coitado. Não, e só avisando, para aqueles que estão esperando, né, ação, né, do jeito que começa, né, não querendo adiantar spoiler nem nada, então, do jeito que começa a série, aqueles que querem realmente que chegue logo o inverno, pode ficar, sentar o rabo na cadeira e esperar por pelo menos uns 5 anos que o negócio vai demorar. É, porque a principal trama do Game of Thrones, né, essa disputa de poderes na época, que inclusive se assemelha muito com o que acontece hoje, o que aconteceu na humanidade. Então, o legal da série é isso. Agora, a parte do, que tem no filme, no, na própria série, eles falam muito dos White Walkers, né? Que o inverno está chegando, que é o tipo slogan da casa Stark, né? Uhum. Eles. É, isso daí não, já está claro que não vai ser, não vai acontecer tão fácil. Na série, no livro. Chegam a aparecer os selvagens pra cima da muralha, né? Se você assistir a série, você vai encontrar bastante isso, né? Do selvagem acima da muralha. E no livro chega a comentar, mas nada que seja uma guerra que vai atormentar o sul, que vai, né, trazer desespero. O maior desespero, o inverno em si, que cita na série, é que todo inverno sempre acontece alguma coisa ruim. Então esse inverno está chegando, seria que um tempo de guerra está chegando. É, e além mas se bem que realmente o inverno está chegando. Eles estão já prognosticando ao longo do tempo que realmente os ventos frios estão aumentando e o inverno realmente está chegando. Não, claro. Porque o verão já durou 10 anos, né? É. Então, e aquele negócio, tem um agravante dos White Walkers que estavam adormecidos há 8 mil anos. Então, verdade. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer no final da série, mesmo porque os livros ainda não foram terminados, né? Então, vai lançar o sexto ainda, né? Vai lançar o sexto, ainda não se sabe quando, né? E espero que a HBO esteja em cima, porque o primeiro Game of Thrones, se não me engano, é de 94. Isso. É isso mesmo. Né? Então, e a série ainda não acabou escrita, então é bom a HBO ficar em cima para ele terminar logo essa série, aí em tempo de terminar a parte televisiva também. Ah, mas o que eles estão fazendo de uma certa forma tá certo, eles estão fazendo um por ano, uma temporada por ano, então espera-se que o sexto livro, com certeza, esteja pronto daqui a 5 anos. No máximo 5 anos, então com certeza vai estar pronto. Sim, mas aí fica sem a sétima temporada, porque o livro 7 ainda não saiu. E eles inventam, esperam 3 anos pra lançar outro. Se não pô, aí já é sacanagem, aí perde totalmente a graça. Um ano já deixa os fãs com aquela sensação de quando que vai sair de novo? Imagina 3 anos sem lançar a outra temporada. Vai. Você tinha mandado tomar no cu há muito tempo. É, vai. Vai esperar 3 anos. Vai obscurecer a série. Vai escurecer, é verdade. É, isso é, não tem como. A série vai morrer. Não. 3 anos mata a série. É, 3 anos é demais. Então, eu espero que a HBO fique em cima para que o autor termine a série, né, nos livros, porque senão não vai ter condições. Ou se não, mesmo que ele não... O problema é que se ele não terminar a série nos livros, na parte escrita, se ele fizer um final para a série televisiva, eu não sei se ele vai conseguir vender os livros depois. Então, vai ser um caos. Entende. Eu não sei. Bom, eu acredito que ainda vai ter algum babaca que vai comprar. Mas... Porque o livro lançou muito antes da série. O livro já é famoso bem antes da série ter sido pensado em ser publicado. Então eu acho que uma coisa não anula a outra. É verdade. Única coisa, última coisa: no Jogo dos Tronos, ou você vence ou você morre. É isso aí. Nossa. Pra fechar. Muito bem, agora falando um pouquinho The Walking Dead, continuando os assuntos de seriados. É, a segunda temporada, por mais que as pessoas não saibam, não terminou. É verdade. Embora o último episódio foi épico, ainda não acabou. É isso aí. A continuidade está sendo prevista para agora, mês que vem, certo, Vecat? Isso, início de fevereiro, dia 12 de fevereiro. Isso. E até o que a gente sabe, vai ser só mais um episódio na segunda temporada. É isso daí. É, por enquanto é só mais um episódio. Não sei se depois eles vão lançar mais, mas até onde a gente sabe, é só mais um episódio. E tem aquela expectativa. Quem lê os quadrinhos, principalmente como eu, né? Fica meio estranho porque a série meio que tá saindo um pouco do foco do quadrinho. Então muitas coisas que acontecem nos HQs não acontecem na série. E assim, também é a mesma coisa. Na série tem coisas que aparecem, inclusive no primeiro episódio da primeira temporada, aparece um tanque no meio de um monte de zumbi que muita gente chegou a ver quando estreou. E se não viu também você vai ver, se você assistir. Já no quadrinho não aparece esse tanque, não aparece toda aquela cera. Então, isso tudo fica assim. No site, eu coloquei uma espécie de matéria, para quem tem spoiler, né? Falando dos possíveis acontecimentos pro Walking Dead, pro próximo episódio, pro que vem a seguir, né? Só que não é algo certeiro. Até porque o que eu escrevi foi em base no quadrinho. Muitas coisas se assemelham, então... Levando em base, eu coloquei um monte de coisas que vão acontecer lá. Depois, se você gosta de spoiler e quer saber o que vai acontecer, entra lá no site e vê. Então, eu coloquei coisas que acontecem nos quadrinhos que bem provavelmente vai aparecer. Não vou falar mais nada, porque senão vou liberar spoiler e tem gente que não vai gostar. Então, é isso. Walking Dead, dia 12 de fevereiro, não percam. Se você acompanha a série, não pode perder esse episódio. Se você não acompanha a série... Outra dica, começa a acompanhar, muito boa série, pra quem gosta de zumbi, gosta de apocalipse zumbi, muito bom. É isso aí, pessoal, então fica aí a dica. Se vocês quiserem ver os spoilers, não se esqueçam de acessar nosso site também, na jinketech.com, pra poder estar por dentro dos spoilers, que a gente não vai retratar aqui, porque senão a gente vai acabar apanhando de alguém. Então é isso aí. Agora, pra não dizer fechar, mas... dar agora o ar do finalzinho desse podcast, a gente vai retratar agora dois assuntos fodas que estão na boca do povo aí e que está sendo uma grande polêmica. Sopa e pipa. O que esperar dessa grande polêmica da internet? Que é basicamente o fim da liberdade na internet, ou seja, a censura das grandes empresas contra os domínios de internet. Agora, quem vai entrar para falar bastante sobre isso vai ser o Lucas Vecchietti e o nosso querido professor, que eles vão estar retratando bastante, que eles estão manjando bastante do assunto, que é uma coisa foda. Então, podem começar atacando aí, pessoal. Ó, para quem não sabe, o sopa e o pipa não são nomes, não é sopa e nem pipa. Uma piadinha sem graça para começar. Ha. Esses dois nomes, né, para quem não sabe, o sopa significa Stop Online Piracy Act e o pipa é Protect IP Act. Esses dois, né, essas duas siglas, são códigos de leis que estão para ser aprovados nos Estados Unidos e que eles vão... É uma forma de combater a pirataria na internet. Então, eles estão sendo apoiados por grandes empresas do entretenimento, como ESPN, Warner, Universal Music, entre outras, né, grandes empresas. CBS. Contra apenas... As grandes empresas, né, da internet. Então, tem o Facebook, Google, eBay, Yahoo. Essas empresas da internet estão contra. Por quê? A lei, até onde você sabe, ela faz o seguinte. Você posta alguma coisa na internet, né, isso hoje em dia, você coloca alguma coisa na internet que teoricamente é proibido ou ilegal, o que acontece? Essas grandes produtoras ou os que têm... que tem o direito autoral desse produto, de uma música, ou seja, um vídeo. Então, por exemplo, você coloca um vídeo seu que você fez, uma música, ou senão, como tem nesse podcast, agora aqui no KTCast, que a gente coloca músicas assim, isso vai ser proibido. Então, por exemplo, se eu colocar alguma coisa no Facebook com músicas ou coisas que não são autorizadas, essa lei vai permitir com que simplesmente eles vão lá e pum, fechem o Facebook, tire a página do ar e tudo mais. Hoje em dia, isso acontece entre aspas, porque quando você coloca, por exemplo, no Facebook ou no YouTube, a produtora ela tem que ir formalmente, pedir para o YouTube ou Facebook retirar de tudo, e tudo mais. Só que isso acontece, né, porque é o direito do, são direitos autorais, é toda a lei dos direitos autorais. É, isso acontece só quando o servidor ele fica nos Estados Unidos. Quando não fica, é, não tem como... Não pode fazer nada. É, não pode fazer nada. Então, por isso que eles querem aprovar essa lei. Aprovando essa lei, simplesmente não precisa tirar o site, por exemplo, o Facebook, que tem aqui no Brasil e tal. Eles vão poder tirar, porque simplesmente eles vão falar, pum, Facebook bloqueado. Pronto. Então, isso está sendo muito discutido hoje em dia. Principalmente ontem foi... Se o Marco, todos os sites colocaram ontem, no caso do nosso caso aqui, foi dia 5 de janeiro. Muita gente colocou em sites, inclusive nós, coisas divulgando o Sopa e o Pipa para serem discutidos e divulgados, porque, assim, até é uma coisa horrível que poderia acontecer na internet, né? Seria uma censura imensa para a gente. Inclusive para o próprio Dimensão Quentech, que a gente gosta de colocar coisas relacionadas a filmes, séries, música. Então, para a gente mesmo iria ficar restrito a isso. Então, a gente não poderia colocar vídeos com músicas, não poderia colocar trailers por causa do direito autoral, não poderia colocar partes de filme, não poderia fazer nada. Então, é um assunto bem discutido ultimamente. Na verdade, a situação no geral é que o que eles vão fazer é um grampo de DNS. Significa que, para quem não sabe, o DNS é quem faz a conversão entre o que você escreve em protocolo www, o nome do site, e aí ele gera ele tem uma lista, né? Uma lista de IPs, então ele relaciona o nome do site com o IP dele e você consegue acessar. Então, o que acontece é que eles vão colocar um grampo de DNS, né? O que é a mesma coisa que faz, por exemplo, países como o Irã, a China, né? Então, num sentido geral, esse grampo de DNS ele vai ocorrer no próprio Estados Unidos. Então, provavelmente, nós aqui do Brasil não seremos tão afetados, né, no sentido de que se nós fazemos conteúdos brasileiros em servidores brasileiros para o público brasileiro, então a gente não vai sentir realmente um impacto muito grande. Agora, para os americanos isso é péssimo, porque nada mais é do que o governo americano está fazendo uma censura contra o seu próprio povo diretamente. Obviamente, como existem também a grande parte dos servidores importantes no mundo, como o YouTube e tal, estão nos Estados Unidos, a gente acaba sendo prejudicado por tabela. Por tabela. Né? Mas não com tanta intensidade quanto os internautas dos Estados Unidos. Obviamente que, ao meu ver, né, isso vai surtir um efeito bastante interessante. Então, o Anonymous, já, né, para quem não, para quem conhece, né, o grupo de hackers Anonymous, que é um grupo bem grande, né, que engloba, incluindo, eu fiquei sabendo um tempo atrás, que o próprio grupo Razor, 1911, ele está fazendo apoio ao Anonymous, né? Então, é realmente um grupo de hackers muito grande, e inclui pessoas, grupos que estão atuando como o Razor 1911, que está quase 30 anos, né, de atividade pirateando. Então, é um pessoal barra pesada. Então, eu acredito que vai surgir formas bastante eficientes de burlar. Nada impede, por exemplo, de blogs normais publicarem diretamente o IP, né, de sites que são oficialmente bloqueados por DNS, mas se você fornece diretamente o IP deles, você acaba com um problema. O usuário vai lá, digita no campo do browser e entra direto sem precisar passar pelo DNS. Então, são várias formas de driblar essa censura. E outra coisa, né, formas de... de bloquear o rastreamento de dados proibidos. Sendo bem sincero, não tem uma forma realmente eficiente de fazê-lo. Então, a forma que mais eficiente que nós temos para descobrir um conteúdo ilegal ou não é a base da denúncia pura e simples de outros internautas. Ah, isso é foda. Entendeu? Então, é isso que é a forma de rastreamento mais eficiente que eles têm. A própria denúncia. Né? E mesmo porque, como é uma lei, querendo ou não, para que um site seja bloqueado, você tem, a empresa vai ter que entrar com um processo. Não é uma coisa assim, a empresa pessoalmente vai ter o acesso a te bloquear. Não, vai ter que entrar com um processo legal. Isso pode demorar, sei lá, 24 horas, 48 horas, uma semana, né? Então, não é assim, é tão radical assim quanto parece. Obviamente que é um empecilho extremamente, vamos dizer assim, inconveniente, né? Mas, uma primeira regulagem grande para a internet, né? A gente não teve uma coisa assim faz tempo. Então, o que mais está no ponto é o seguinte: até pouco tempo atrás, a gente teve o Egito fazendo bloqueios na internet, o Irã, que tem o bloqueio, na China, inclusive teve todo aquele problema do Google na China, e agora do nada não, né? Mas os Estados Unidos vêm com uma proposta de bloqueio também. É isso que é o ponto que a gente tem que abordar. Porque é como eles criticam, meteram pau na China, Irã, mas de repente eles querem fazer a mesma coisa. Na verdade, não é os Estados Unidos que quer, né? São as grandes indústrias que estão cagando na boca do governo. Mas isso tem sentido. O governo também tem uma taxa de culpa, vamos dizer assim, culpa, porque é o seguinte, quando essas produtoras, essas marcas, né, fazem alguma coisa, algum produto e vendem, elas pagam imposto, isso nos Estados Unidos, elas pagam imposto para o governo. A partir do momento que as empresas da internet começam a lucrar com isso, o Google e o Facebook conseguem lucrar e não pagam esse imposto devido a esses produtos, o governo acaba se sentindo prejudicado, vamos dizer assim. Então, por isso que eles estão querendo fazer isso. Só que, de uma certa forma, não deixa de ser uma repressão, né? Esses dois projetos são defendidos por aqueles senadores velhos, né? Aqueles senadores que não sabem muito bem como funciona a internet e tudo mais, nunca não usam muito bem e não entendem que não é bem assim que funciona. É muito mais complexo do que isso. Eles estão tentando conseguir pessoas de nome, pessoas formadas, para explicar, para justificar esses dois projetos de um jeito que os internautas entendam. Chegam à conclusão de que isso vai acabar com anos de dedicação, anos de criação na internet. Isso é uma coisa um pouco mais séria do que se pensa, mas não tão séria assim para nós, pelo menos. Olha, eu não acredito que isso vai acabar com anos de criação, não. Eu acho que isso vai, ao contrário, vai ser um tiro no pé dessas empresas, como, por exemplo, Sony Music, né, que reclamam muito por causa da disseminação dos seus conteúdos na internet. Vai ser um tiro no pé, porque isso vai incentivar exatamente a mídia livre. Cada vez mais, né, por causa dessa quantidade de embargos, os artistas vão acabar optando por liberar de uma vez diretamente o seu conteúdo na internet. O que já acontece, por exemplo, para quem não conhece, quem gosta de fazer isso aqui no Brasil é o Lobão, né? É mesmo. O Lobão, ele brigou, ele não quer saber de gravadora. E a grande realidade é o seguinte: artista lucra com show. Verdade. É isso aí. Inclusive, foi muito repercutido há um tempo atrás o apoio de muitos músicos, né, muitos cantores norte-americanos ao Mega Upload, que é um site de upload grátis, né, de arquivos. Então você tem o Will.i.am, que é o vocalista lá, um dos vocalistas do Black Eyed Peas, e vários outros artistas conhecidos que fizeram apoio publicamente ao Mega Upload. Inclusive, se você entrar no site, ainda deve estar lá. toda a foto deles, toda uma campanha a favor disso. É, eu acho que o produto tem que ser privado, por exemplo, no artístico musical. Tem que ser privado para show. Então, beleza, você vai assistir o show, então você tem que pagar. Agora o cinema, o filme. O filme tem que ser privado até o momento em que ele saiu da sala do cinema. Saiu da sala do cinema, ele não é mais privado. Entendeu? Eu acho que, assim, tem tantas opções para você conseguir assistir um filme hoje em dia, e todo mundo, quantas pessoas vocês conhecem que falam que prefere ficar em casa assistindo filme a ir no cinema assistir? É verdade. Todo mundo prefere ir no cinema assistir filme. Ou seja, além de ser uma forma de cultura, além de ser uma forma de costume, é uma forma de ganhar dinheiro das empresas. As empresas estão podres de ricas só pelo número de pessoas que vão assistir filme no cinema. Os jogos, eu apoio, beleza, o cara lá vai lá e compra o seu jogo original, ótimo. Só que a partir do momento que a pessoa pagou pelo produto, ou esse produto acabou virando no domínio público, por exemplo, da música, eu acho que não tem mais que ter essa repressão, tem que ser acaba se tornando um patrimônio público, entendeu? Então, eu acho que essa coisa de querer ficar reprimindo, por causa que, eu tô deixando de ganhar porque minha música foi publicada na internet, isso daí é mentira, porque quanto mais publicação na internet, mais repercussão vai ter e, consequente, mais show o cara vai fazer. Querendo ou não, o cara tá sempre ganhando. Inclusive, em jogos, é bom citar o apelo do Anonymous, né, que é o grupo hacker, o apelo do Anonymous que teve em relação à Sony, porque a Sony veio com a nota oficial falando que era a favor do código de leis. Aí, simplesmente, o Anonymous colocou no YouTube, né, um vídeo de repressão falando que, se a Sony fosse a favor, eles iam fazer um ataque. Aí muita gente falou, não, já era PSN, mais tantos meses sem jogar online, sem PSN. Mas aí eles vieram falando, não, a PSN vai ficar porque quando ataca a PSN, a Sony não sai prejudicada. Quem sai são os usuários dela. Então, simplesmente, eles falaram que vão atacar toda a rede da Sony em si, sem ser a PSN. Então a Sony ficou com medo, e como eles não têm um firewall tão bom, eles não têm uma segurança tão boa na rede deles, eles simplesmente tiraram a nota oficial por causa do medo contra o anônimo. Do medo. Sinceramente, né? Quem tem colhão contra os anônimos? Quem tem colhão? Se parar pra ver, poucas empresas como a Google e o Facebook têm colhão suficiente para se proteger contra anônimos. É verdade, os caras. Inclusive, na nota do Anonymous, eles mesmos falam: a gente pode ser qualquer um, pode ser seu vizinho, pode estar entre vocês e vocês nem saberem. É uma polêmica foda. Então é isso aí, pessoal. A gente queria deixar vocês a par do que é o Anonymous. Vocês podem ter mais informações e vídeos no nosso site. Lá tem um videozinho mostrando sobre a ideia do projeto de lei. Tá legendado, tá legalzinho lá. E agora, para fechar, a gente vai falar sobre as pesquisas que mudarão o futuro dos chips e doutora em física, ela explica por que o grafeno vai mudar o nosso mundo. Eu vou ler dois parágrafos aqui de cada publicação. Vocês podem encontrar uma das publicações no Advivo e a outra no próprio Tecmundo. E eu vou ler aqui, eu vou passar a bola para o nosso professor, que ele é o grande cara que manda nessa parte. E vai explicar para a gente essas duas ideias resumidas em uma. Então vamos lá. As pesquisas que mudarão o futuro dos chips. Schulacher, estudante de engenharia elétrica, está ajudando a abrir caminho a um extraordinário processo de manufatura personalizada. Fazer protótipos de um novo tipo de circuito semicondutor que um dia pode vir a ser a base dos supercomputadores mais rápidos do mundo, além dos menores e mais econômicos eletroeletrônicos. É isso aí. E a outra matéria publicada no Tecmundo é: doutor em física explica por que grafeno vai mudar nosso mundo. E ela fala assim: o grafeno é a lâmina mais fina que se pode obter a partir de um grafite. Foi descoberto em 2002 por André Gen e Pequim. Os dois cientistas trabalhavam em outras pesquisas e não tinham tanto a ver com o material que os tornariam famosos, como levitação de sapos e morangos. Foi então que eles ganharam o prêmio Ig Nobel, o Prêmio Nobel de Pesquisas Científicas Irrelevantes. Só que, na verdade, ela avançou uma pesquisa sobre o grafeno, que é a grande promessa da tecnologia em geral. Então é isso aí, professor. O que você manda para a gente sobre essas duas notícias? Bom, para quem não conhece, Desde a década de 60, existe uma coisa que é bem ampla dentro do pessoal que trabalha com computação, que é a lei de Moore. Então, para quem não conhece, a lei de Moore fala que a capacidade de processamento, né, e a miniaturização do equipamento, ela dobra numa taxa de aproximadamente 18 meses. Nesses últimos 50 anos, a lei de Moore está perfeitamente sendo... É respeitada, com uma barra de erros um pouco a mais, um pouco a menos, mas estamos tendo numa média de 18 meses a capacidade de processamento e a miniaturização dos equipamentos sendo dobrada. O problema é que isso não pode, pelas tecnologias que nós temos hoje em dia, isso não é viável de ser mantido, por exemplo, pelos próximos 10 anos. Então, a motivação disso é básica, né? Esbarra na questão da mecânica quântica. Quanto menor você fizer o seu semicondutor, né? Quanto menor for o seu transistor, por exemplo, mais suscetível às leis quânticas ele está. E para quem não conhece um transistor, o transistor ele é basicamente um material de base, que pode ser, por exemplo, silício ou um germânio, e aí ele é dopado com duas faixas laterais, né, que de um outro material, e aí você tem você tem ali um circuito que pode passar corrente numa direção e não em outra direção. Então, nesse aspecto, né, você tem o seguinte, ali você vai ter ou buracos, né, ou elétrons, né, portadores de carga elétrica negativa, ou buracos, que na verdade seriam portadores de carga positiva, migrando de um lado para o outro. Quando você chega na escala muito próxima à mecânica quântica, pode acontecer problemas sérios que a gente conhece como tunelamento quântico. O tunelamento quântico nada mais é do que uma partícula, por exemplo, um elétron preso nessa barreira de potencial dentro do transistor, ele quanticamente tem uma probabilidade de simplesmente aparecer fora do transistor, né? Ele simplesmente atravessa a parede do transistor, e aí você perdeu aquela informação, assim, de graça. Quanto maior a miniaturização, maior esse efeito. Então, isso é um grande empecilho para o avanço da tecnologia e para que a lei de Moore seja cumprida, né? Lembrando que a lei de Moore nada mais é do que uma lei empírica, né? E que ela depende nada mais, nada menos do que o esforço da própria tecnologia, dos próprios cientistas, para que ela seja mantida. Enfim, então está se procurando, né, desde na metade da década de 1990, maneiras de contornar esse pequeno problema, que é pequeno realmente, é a escala quântica, né, de maneiras de efetuar essa miniaturização sem incorrer nos problemas da mecânica quântica. Esse primeiro artigo que você citou, né, sobre a utilização de nanotubos de carbono para fazer o controle, né, do fluxo de dados, né, ele, ao meu ver, é uma solução paliativa. Mesmo se você usar nanotubo de carbono, você estará numa situação muito complicada, né? Você vai continuar miniaturizando, mas ainda assim não é o ideal de chegar a uma computação quântica, que é a ideia de futuro para essa área. Já em relação à pesquisa do grafeno, e eu conheço a professora, né, desse segundo artigo, né? Por sinal, eu tive aula com ela, né, a professora doutora Tatiana Gabriela Rapoport, e de fato as pesquisas em relação ao grafeno andam de maneira muito forte. Para quem não sabe, tanto os nanotubos de carbono quanto o grafeno, eles são feitos de, em princípio, eles são feitos de átomos de grafita, de moléculas de grafita. No caso dos nanotubos de carbono, a grafita, que é uma rede de carbono relativamente plana, né? O que você faz é enrolar é como se fosse uma folha de papel, você enrola a molécula de grafita e isso gera os nanotubos de carbono. Já o grafeno é uma forma especial da estrutura cristalina da grafita, né? E é estupidamente manejável. Na verdade, você consegue fazer com que a própria estrutura molecular do grafeno seja usada como os seus bits de informação. E isso é fantástico. Então, essa primeira informação, eu acredito que seja mais uma questão paliativa, né, para resolver o problema em última hora, e mais para o futuro o grafeno tem maiores chances de ser o nosso queridinho, né, da produção de hardwares de alta velocidade. Mas, por exemplo, ele fala que vai aumentar a velocidade do processamento dos dispositivos. Como vai aumentar, em que proporção? Quanto que vai ficar a velocidade? É que assim, na verdade, nós já estamos numa certa saturação. Não sei se vocês perceberam. Desde a época do Pentium 4, né, você não tem realmente aumento na capacidade de processamento de um processador. Então, fica ali no máximo a 3 GHz, 3 GHz e meio, no máximo, mas não passa disso. Isso é um empecilho físico mesmo. Então, para contornar esse problema, eles criaram a ideia de múltiplos processadores, né? Sim. A ideia de um dual core e assim sucessivamente, um quad core, né? Exatamente para contornar esse problema tecnológico da capacidade de processamento por uma questão quântica, propriamente dita, né? Então, a ideia é que se você vá para essa questão do nanotubo, teria que fazer os testes, provavelmente nem mesmo o pessoal lá do laboratório deva ter conseguido um dispositivo que seja mensurável ainda, né? Mas acredito que dê para passar assim tranquilamente para uns 8 GHz. Nossa, processamento, meu. Em relação exclusivamente ao nanotubo de carbono. Em relação ao grafeno, não se tem ideia da capacidade do grafeno, mas pode botar aí no mínimo 20 GHz de processamento. Caraca! Então, é uma coisa realmente boçal. E as pesquisas vão continuar seguindo, né? E isso porque nós estamos considerando átomos de uma cadeia, né? Tranquilo. O objetivo, propriamente dito, da computação quântica é usar as próprias camadas dos átomos, né? Os próprios orbitais dos átomos, né? Para guardar a informação. Numa situação em que nós consigamos, né, fazer com que o spin, né, de cada elétron de um átomo seja associado a um bit, pode botar as barbinhas de molho, porque nós vamos ter uma capacidade de processamento boçal. Mesmo que a gente use a camada de valência de um átomo, ainda assim, devido à miniaturização e à quantidade de mini processadores, porque cada átomo, na verdade, seria um mini processador, né, pode aí botar uma situação assim, inimaginável de processamento. Estamos falando de coisas assim superiores a 100, 500 GHz. Nossa, mãe do céu. É negócio fora do pensável. Então, por isso que esse é o objetivo de nós físicos quando nós trabalhamos com essa parte de espintrônica. Esses requisitos aí, isso daí deixa os requisitos do Battlefield 3 para computador no chinelo. Ah, sim. O problema é que isso enfrenta problemas tecnológicos tremendos, né? Não é fácil conseguir, não é fácil manipular um átomo. Quer dizer, se você manipula um átomo, até vai. Agora, uma coisa é manipular um mol de átomos, né? Aí complica. Mas tem. Mas isso daí é só pesquisa, tem previsão? Como que vai ser isso daí? Ah, previsão não tem. Então, Intel, AMD, eles estão investindo pesado, governos estão investindo pesado, várias universidades ao redor do mundo estão trabalhando, incluindo a gente lá no UFRJ, né, pessoal da matéria condensada, é uma das correntes mais promissoras ali, então você pode ter a própria Tatiana Gabriela Rapoport, tem o Luiz Davidovich, que também trabalha nessa parte de computação quântica. Então, é interessante. Ele trabalha na parte de computação quântica e óptica. Então, é interessante dar uma estudada nisso. Mas não há previsão. Os problemas... veja só, em teoria, na parte física do problema, é simples. O problema realmente é colocar em prática. Essa é a questão. Tecnologia para isso. Desenvolver uma técnica capaz de manipular isso. Essa é para os engenheiros agora, né? O trabalho. Agora que a gente, nós físicos, né, já resolvemos o problema teórico, já criamos leis para explicar tudo, agora os engenheiros que se virem. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast como piloto. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem se foi cansativo ou não, talvez. E vai estar com o nome QuinteCast Episódio Pilot. Episódio Pilot, isso mesmo, Episódio Pilot. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela presença do Otávio Fossa, grande físico aí, inteligente pra caramba, deixou a gente bem a par das coisas. Agradecemos também ao Rafael Alves Boutros, nosso amigo também. Lucas Vecchietti, o Vecchietti e eu, QuinteCast. Estaremos aqui também nos próximos episódios, talvez o Otávio e o Rafael também participem, só resta eles à vontade. Se vocês gostarem, se vocês gostaram, deixem comentários, ajudem a dar um feedback legal pra gente, para que a gente saiba se o que melhorar ou o que não tem para melhorar. Lembrando que isso daqui foi como um piloto, então a gente só tem tendência a crescer a partir daqui. Então é isso aí, pessoal. E se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar no site, entrar na parte de contato do Fale Conosco, e lá vai ter todas as nossas informações, e-mail, ID de redes sociais para jogos. Então é só adicionar a gente que a gente vai informá-lo de tudo. É isso aí. Então fica aí a dica do Vecchietti, então, para se vocês quiserem trocar ideia com a gente responde seus e-mails, sim, podem ter certeza. E é isso aí, pessoal. Espero agradeço a presença de todos. E vamos seguir em frente. Acessem quintec.com, redes sociais, tudo mais. Contem para os seus amigos, anunciem, porque a gente está começando agora. Somos apenas bebês nesse mundo. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui.